Colossias Maiucas. Estilo Jão Santos sempre para os eventos top. Beijo no coração de vocês. Essa é de Joel Santos. Se você não sabe, acabou de gravar, vou cantar com vocês, ó. Você vai sofrer com essa música, não, comerciante? Hoje eu acordei pensando em você. Te entreguei meu coração. Você me fez sofrer. Ainda zombou de mim. Desprezou meu sentimento. Apostei tudo em você. Vê sua escolha, então vai sofrer. Você não vale nada. Desista comigo quando está em outro. Vim de ser a santa, mas beijou outra boca. Você rasgou o meu coração. Te dei meu sobrenome. Troquei alianças, quis viver contigo. Você me fez sofrer, acabou comigo. Estou em busca de outra paixão. Agora sofre, coração. Essa é boa, gente. Essa é de Joel Santos. Estourada na voz de Silvano Salles. Canta comigo aí, vai. Portal do Arrocha. Hoje eu acordei pensando em você. Te entreguei meu coração. Você me fez sofrer. Ainda zombou de mim. Desprezou meu sentimento. Apostei tudo em você. Vê sua escolha, então vai sofrer. Você não vale nada. Desista comigo quando está em outro. Vim de ser a santa, mas beijou outra boca. Você rasgou o meu coração. Te dei meu sobrenome. Troquei alianças, quis viver contigo. Você me fez sofrer, acabou comigo. Estou em busca de outra paixão. Canta aí que eu quero ouvir, vai! Você não vale nada. Se está comigo quando está em outra. Vim de ser a santa, mas beijou outra boca. Você rasgou o meu coração. Te dei meu sobrenome. Troquei alianças, quis viver contigo. Você me fez sofrer, acabou comigo. Estou em busca de outra paixão. Você não vai nada. Desista comigo quando está em outro. Fim de ser a santa, mas beijou pra você. Você rasgou o meu coração. Te dei meu sobrenome. Troquei alianças, quis viver contigo. Você me fez sofrer, acabou comigo. Estou em busca de outra paixão. Agora sofre, coração.